É pedra no sapato, mal pé no saco, moleque chato. Fica de olho em tudo que eu tenho: minha mina, minha moto, as amizades 100%. Aí só e faz um favor, me tira da sua mira. Vê se não vacila, esquece da minha vida. Aonde nós tiver, lá vem o zói. Tranquilo no rolê, lá vem o zói. Chaveco nas mulher, lá vem o zói. E se o zói vier? Tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói, tiro zói. Maluco, eu já sei qual que é sua praia. Cheio de ondinha, botando uma marra, mão pé de chinelo e tira uma de boy. Falando no cão, olha lá, vem o zói. No jeito de sempre, o vagabundo se acha. O cara de pau, nome sujo na praça. Amigo da onça, contador de mentira. Fala demais e até pisa na língua. Ei, zói, eu nunca vi playboy com pé na lama. Ei, zói, mexeu com os caras errado, você tomba. Ei, zói, faz um favor pra nós, desencana. Ei, zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Todo lugar que eu vou, o zói já tá na cola. Querendo saber aonde vou e o que rola. Se eu tô com alguma mina, chega se apresentando. O zóio é desse jeito, só vive me atrasando. Nisso eu tô ligado, eu já conheço a peça. A bafa é sempre assim, vive aí pagando vexa. Estilo talarico, dá uma de João sem braço. Até mulher casada, deixa baixo. É um diz que me diz, que faz e acontece. Cheio de 9 horas, ninguém merece. Quer entrar no frevo e nem foi convidado. Ei, zói, dessa vez cê foi tirado. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói. Tira o zói, tira o zói.